deram medo pra ganhar respeito. Desde cedo comecei a fazer meu nome, levando a vida atrás de um microfone, rimando verdade, escrevendo o que vem na alma. Fazia por amor, mas isso trouxe fama. Rimas trouxeram notoriedade no bairro. Aos poucos comecei a ser conhecido fora do bairro. Inspirei putos que hoje são nova escola. Antigo nessa cena, man, tipo Coca-Cola. Um dos poucos que ainda faz bom rap, independentemente se o beat for trap ou boom bap. A tua fama fam, a tua fama niggas, a tua fama rude e o people que acredita. Aprender com erro a sabedoria não se limita. De ouvido a críticas construtivas. Repitam-me família, vida levou meu cu, mas West in peace, boêmio lacuta. Isso não é rap, isso não é arte. É a minha vida em cima do beat. Yeah, em cima do beat. É a minha vida em cima do beat. Conheço bem a minha história, o que eu tava na passada. Foi, eu nunca vou desistir. Eu sei bem qual é o meu lugar. Você vai ouvir meu nome, aonde é que você fala? Querem falar mal de mim, mas eu não vou me importar. Dinheiro na vida artista, mas não comprar talento. Então ter sucesso não quer dizer ter talento. Enquanto uns estão à espera do momento, decidi pegar no mic e fazer o meu momento. Sempre focado no work, vocês conhecem a forma do boy. Everyday hard work, dizem que sou teimoso, man, cause I fucked around. Sem competição, sou a minha própria competição. Vivendo como gostaria ser lembrado, às vezes amado, às vezes odeado. Deus abençoado, os mesmos niggas do começo são os mesmos que eu odeio do meu lado. Verdade rima com a minha vida e é com muita luta que a minha história é construída. Yeah. Hoje já disse, uma nigga, isso não é rap, isso é minha vida. Conheces bem a minha história, o que eu tava na passada. Foi, eu nunca vou desistir, eu sei bem qual é o meu lugar.